Alô! Começou o programa. Pegada de Pato, número 5, começando aqui ao vivo, direto dos estúdios Pato Multimídia, com a banda Monograma. Acho que é a primeira banda que se apresenta em dois programas ao vivo no mesmo dia, né? Da história da humanidade, talvez. Não sei. Bom, a galera tá aqui, acabaram de lançar um EP. Como é que é o nome do EP? Anuncia aí. Da tempestade à calmaria. Da Tempestade Calmaria. Foi um lançamento que foi realizado pelo Compacto Rec do Fora do Eixo mês passado. E eles estão aqui agora para divulgar não só esse EP que vocês podem baixar grátis pela internet, como também o show de lançamento. Mas, por enquanto, não vou falar disso agora. Eu vou falar primeiro que está rolando uma promoção no Twitter. Você tem que dizer aí pelo Twitter aonde vai ser o show de lançamento do disco do Monograma, que você vai concorrer, respondendo certo, né? Você concorre a uma cortesia para o show, acompanhado também de um disco. E também uma cortesia para uma noite fora do eixo que o Coletivo Pegado vai organizar dia 3 de novembro, lá na obra, contando aí com as bandas Falsos Conejos, a banda de Joseph Turton e também o Festencois. Por enquanto, a gente vai de música, né, galera? O Monograma tá ao vivo aqui e a gente vai começar já mandando bala aí. Anuncia, por favor, a música e manda bala. É isso aí, essa primeira música se chama Tempestade. Ela abre o nosso EP. Vambora. Thank you. Aê, alô, vocês estão ouvindo aí o Monograma? Tocando aqui ao vivo, direto dos estúdios Pato Multimídia, centro de Belo Horizonte. Esse é o Pegada de Pato, uma produção conjunta do estúdio Pato Multimídia e do coletivo Pegada. Enquanto ali o Diego arruma o chimbal dele, eu vou aproveitar para dizer que o Twitter é arroba coletivo Pegada, então vocês retweetem aí o... retweetem a divulgação do Pegada de Pato, respondendo a pergunta, aonde vai ser o show de lançamento do disco do Monograma, da Tempestade e Acalmaria, do EP do Monograma, que tá saindo do forno aí agora, tá fresquinho. Também lembrando que temos a promoção, valendo também uma cortesia, para a turnê do Falsos Conejos e a banda de Joseph Turton, que vai rolar dia 3 de novembro lá na obra. Também concorrendo aí, junto com esse pacotão todo aí, uma coletânea do Membrana Música, que é o selo aqui do estúdio Pato Multimídia. Bom, dito tudo isso aí, o chimbal arrumado, a gente pode ir pra segunda, né? Vamos lá. Isso aí, ela se chama Lento. Vambora. We'll be right back. isso aí é o Pegada de Pato ao vivo aqui, direto dos estúdios Pato Multimídia em Belo Horizonte, com a banda Belo Horizontina Monograma, a banda que está lançando aí um EP da Tempestade à Calmaria. Lançaram já em formato virtual pelo Compacto Rec do Circuito Fora do Eixo. E dia 30 agora de outubro vão lançar aqui em Belo Horizonte. Não? Então você respondam aí, mandem para o Twitter, @ Coletivo Pegada, aonde vai ser esse lançamento para você concorrer a uma cortesia, a um disco. É, e também para um outro show, para Noite Fora do Eixo, dia 3 de novembro, também vocês concorrem, uma cortesia. Então é isso aí, uma coletânea do Membrana Música também. E como isso aqui não é só um ensaio de luxo, né, cara? Não é só a banda tocando ao vivo pra galera, vamos bater um papo agora, falar um pouco aí sobre a banda e tal. Eu queria que primeiro vocês se apresentassem um por um, nome e função. Leonardo, baixo e voz. Guilherme, guitarra e voz. Ícaro, guitarra e back vocal. Diego, bateria. O baterista sempre fica prejudicado, né, cara? Nunca tem um microfone. Só o Phil Collins que era, né? Pois é, você está um pouco mais cabeludo que ele. Mas enfim, galera, vocês estão aí lançando o EP. Já vim aí 4 anos de banda já, né? Sim. Vão pro 5º ano de banda. E fala um pouco dessa trajetória de vocês, assim, até esse lançamento, essas recentes conquistas que vocês estão conquistando, né? Tocando em festivais grandes, já reconhecidos, ganhando nome. Fala um pouco aí como é que foi desde o começo até agora, assim. Olha, o começo da banda a gente formou pra tocar as músicas que a gente gostava mesmo, sabe? Não tinha nenhuma pretensão forte, assim. Mas num período curto de tempo a gente começou a se preocupar, porque a gente começou a compor e a partir daí a gente passou a se dedicar mais à banda, assim. E a gente começou a fazer shows cada vez mais com as nossas músicas presentes. E aí surgiu a necessidade de gravar as nossas músicas, né? Que foi aí onde a gente lançou o primeiro EP, que se chama Conta do Faz de Conta. Ele foi num processo todo artesanal, a gente mesmo que construiu a capinha, num formato de envelope, todo em pano, a gente mesmo que carimbou o nome da banda, confeccionou, fizemos tudo, assim. Foi muito legal, foi uma experiência excelente. E agora a gente vem passando por um momento muito bom, posso dizer com certeza que é o melhor momento da banda, onde a gente conseguiu terminar de gravar esse segundo EP, que se chama Da Tempestade à Calmaria, que a gente vai lançar agora dia 30 de outubro, formato físico. E está sendo muito bom, cara. Esse ano para a gente está sendo ímpar, assim, na nossa vida, assim. Porque a gente está realizando vários sonhos, dentre eles sair tocando em festivais, então tá ótimo. Legal. Queria que vocês falassem um pouco, vocês tiveram uma mudança na formação recente, assim, no começo do ano. Entrou o Ícaro no lugar do outro guitarrista, que eu não sei o nome. Mas, enfim, como é que isso aí afetou na sonoridade da banda e na capacidade da banda também de começar a circular, igual vocês têm circulado recentemente? Olha, eu acho que afetou de maneira positiva, assim. Porque o Ícaro, além de ser um cara que se integrou de uma maneira bem legal à banda, assim, tanto a parte musical quanto ao trampo que corre pré e pós-show e pré e pós-disco, ele trouxe uma sonoridade diferente, mais pesada, assim. Ele tocava hardcore e ele trouxe uma sonoridade legal, assim, um abuso mais de guitarras. E com isso, cara, eu acho que surgiu um efeito bem legal na gente, nos outros três, que a gente se sentiu na necessidade e no direito de poder ousar mais também e de criar coisas novas e passear por outros caminhos, assim. Então, acho que aconteceu de maneira bem positiva e veio justo nesse momento da circulação, assim, que a gente... ele, quando entrou, já sabia que a gente tinha uma carga de shows grande, que a gente queria lançar esse segundo EP. E a gente passou por vários dos festivais mineiros, agora pelo Jambolada, pelo Transborda também, que foi ótimo. Então, ele entrou no momento certo, com o trampo certo, e é isso aí. Tá dando certo. Massa. Até agora. Então, eu queria que vocês falassem, falou aí da experimentação, né? Que o Ícaro trouxe essa demanda, né? De ousar mais e tal, assim. O disco, o EP, o Da Tempestade à Calmaria, ele foi muito bem produzido, assim. Tem vários elementos ali que você vê que foi de experimentação mesmo, que difere muito, assim, do Conto de Faz de Conta, assim. Como é que foi esse processo de produção desse disco, assim, com o cabelo, né? Vocês vieram com Cabelo, que é um produtor renomado já em Belo Horizonte. Pois é. Cara, é engraçado, assim, porque foi um processo, na verdade, muito simples pra gente, assim, e muito fácil de acontecer, porque a gente, desde que lançou o primeiro primeiro EP, a gente já tinha essas músicas no repertório e a gente já vinha trabalhando forte pra poder gravá-las, assim. Então, esse processo de gravação todo pra gente aconteceu de forma muito natural, assim. A gente já foi com as músicas praticamente prontas e com outras várias ideias na cabeça, que é onde o cabelo entrou, assim, conseguindo executar muito bem, assim, o que a gente propunha, assim. Então, quando a gente falou pra ele em alento que essa música a gente acabou de tocar, olha, a gente quer uns sons de guerra aí no meio da música, sabe? Se fosse um outro produtor que não tivesse tão inteirado do trabalho ou tão dentro do trabalho, o cara poderia colocar um som tosco lá. O cara colocou uns sons originais da guerra, da Segunda Guerra Mundial, assim, e teve toda uma preocupação na hora de criar o trabalho e de dar o nome dele também pro álbum, assim. Acabou funcionando não só como um engenheiro de som, como um produtor musical também, assim, e foi bem legal, apesar que pra gente, assim, soou muito tranquilo, assim, foi muito natural, muito rápido, e então não deu pra curtir tanto, assim, essa parte da experimentação, coisa que a gente deve fazer pro próximo, assim. Mas vocês estão ouvindo aí de um show lá no Jambolada, que é um dos principais festivais independentes brasileiros, né? Integra a Abrafim. Como é que foi? Fala um pouco, assim, como é que foi a recepção do pessoal. Vocês já tocaram lá em Uberlândia outras vezes, ou outra vez. Como é que está sendo a receptividade lá em Uberlândia e dentro do circuito de festivais independentes? Velho, olha que eu acho que depois que a gente lançou esse segundo EP pelo Compacto Rec, assim, a gente vem se surpreendendo, assim, nos lugares onde a gente vai. Primeiro foi aqui no Transborda, beleza, a gente estava em casa, em BH, mas o que teve de gente cantando as nossas músicas, sabe, que provavelmente elas escutaram e baixaram, elas baixaram e escutaram pelo Compacto Rec, assim. Então foi muito bacana aqui em BH, a gente foi para Uberlândia pela segunda vez, a primeira vez a gente tocou no Grito, e velho, é o que você disse, assim, primeiro a gente chegou lá no hotel e tinha um monte de gente, o Otto estava lá. Depois a Nina voltou, a Nina chegou e, pô, velho, receptividade, a trocação de ideias foi fantástica. Se eu não me engano, tinha 350 congressistas, era isso? Então, velho, pô, foi muito bacana porque tinha gente do Brasil inteiro. Foi uma oportunidade única, assim, até agora pra gente, pra mostrar o nosso trabalho, conversar com o pessoal da Abrafim, enfim. A galera toda que tava lá e o show, o festival, os dias todos foram magníficos. E eu acho que o mais legal também é a gente poder fazer o show durante o Jambolada. O show no Jambolada durante o congresso, assim, que foi bem legal por essa oportunidade de estar todo mundo lá. E é isso aí. Eu esqueci o que eu ia falar. É só para quem estiver ouvindo aí que não souber o que é o congresso que eles estão falando. Foi o terceiro congresso fora do eixo que rolou lá em Uberlândia. Rolou a semana passada inteira, de 10 a 17. E estávamos todos lá. Fala, Guilherme. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Que legal também tocar no último Jambolada, né? Que foi o último Jambolada esse. Verdade. Me fala. Tá soltando a bobástica no vivo. Ao vivo. Soltou, cilada, cilada aí. Não, quem contou foi a menina da rádio lá. Eu já não sei, depois começa. A menina que fez a entrevista falou assim, olha, como é que é tocar no último Jambolada, gente? É o último. É. Nó, melhor ainda. Foda agora saber que, tipo, vai entrar pra história, né, velho? As bandas com tocaram. Com certeza. Bom, então vamos amenizar o clima, esse clima triste do último Jambolada. vamos de música aí, cara. Querido vamos amigo, lá. Hein? Pode ser. Vamos lá, então. Essa vamos mandar mesmo. Uma música triste aqui, então. Yeah. troco, pouco, soco, pontapé. Você quer que eu te dê café? Vocês estão ouvindo aí o Pegada de Pato. Pegada de Pato com Monograma, direto aqui do estúdio Pato Multimídia de Belo Horizonte. Estamos aqui no 8º andar de um prédio muito legal. No centro, que é uma vista muito doida. É, bom, ainda bem que a Twitchcam pegou isso daí, velho. A Twitchcam pegou, mas enfim. Galera, tem uma frente do Circuito Fora do Eixo, que é a Tecnoarte, cara. Tecnoarte mexe muito com a questão técnica da coisa, assim. Eu queria que vocês falassem um pouco dos equipamentos que vocês têm atualmente, que vocês usam para fazer essas belas canções. Olha. Legal essa pergunta. Eu uso uma Janine Gemini, que é uma imitação da Fender Jaguar. Uma imitação não, uma réplica, digamos uma assim. Réplica. É. E essa guitarra era tradicional da década de 70, assim, e eles voltaram a fazer em 2006. Fizeram uma tiragem de umas 5, 6 mil E pararam, assim, e não fazem mais essa guitarra. Então eu uso a Janine Gemini e um amplificador Hartke, que é tradicional para baixo, assim, mas que é legal para guitarra também. Deixa eu ver os meus produtos aqui. É, na verdade, eu tenho uma dúvida sobre a minha guitarra, que ela, na verdade, está passando por mim, mas é uma Janine Master Sonic. Não conheço ela como o Guilherme conhece a guitarra dele, mas eu tenho ali um Jack, um Vanderlei, que é o famoso delay, um phaser e um pedal de afinador, que é essencial para qualquer tipo de banda, viu, gente? E ampli. O ampli é um Line 6, que eu tô adorando ele. Prazer em conhecer. É isso aí, eu sou canhoto, assim, então... Na verdade, eu gosto muito desse baixo que eu tenho, que é o Epiphone Viola Bass. Mas, na verdade, quando a gente formou a banda, velho, eu não tinha muito conhecimento de baixo. E passei por um perrengue danado, porque por ser canhoto, velho, era muito difícil de encontrar um instrumento, assim. Eu fui conseguir encontrar esse, que é um viola bass, ele é para destro, só que como ele é simétrico, dá para inverter e deu tudo certo. Eu tô tocando aqui com um Hartke fodão, né? Tô gostando muito dele, é um tremendo prazer conhecer também. Aqui outra coisa, falar que a gente é muito fã de Beatles, assim, e o baixo do Léo é o baixo que ficou famoso pelo Paul McCartney. É isso aí. E vocês estarão lá, né? Com certeza. Absoluto. É, não posso dizer o mesmo, mas enfim. É, eu uso uma série da Orion, que é o Revolution Pro, uma das primeiras séries melhores, assim, vamos dizer, da Orion. É um prato que eu gosto muito, principalmente o condução, né, o ride é um prato bem gostoso. Uso um peixe também, 3000, Rude. É, hoje eu tô tocando com uma Mapex série V, né, mas a minha bateria mesmo é uma Soundcheck, uma Pio Soundcheck, uma série mais antiga da Pio, mas eu gosto também bastante. Baqueta Vic Fist e bag da ONU. E uma malinha da sua avó que você pegou pra guardar as ferragens. Conte a verdade. Uma malinha verde água, muito legal. É. Mas então, antes de vocês tocarem aí a saideira, peraí, como é que a gente tá de audiência aí? Se passou do mínimo, a gente pode tocar mais duas. Ah, então não rolou. Ah, droga. Não, mas é por causa do tempo mesmo. A audiência foi boa. Mas antes de mandar a última aí, eu queria lembrar todo mundo que está aí acompanhando a transmissão que mande para arroba coletivo pegada no Twitter o local onde será o show do Monograma, o lançamento do EP, o EP físico. É, aonde será esse lançamento? Respondendo certo, você concorre a uma cortesia para a entrada, junto com a cortesia, uma cópia do disco. E também a segunda pessoa aí que ficar, que for sorteada, vai ganhar a cortesia para a Noite Fora do Eixo, dia 3 de novembro. Vai rolar lá na obra, vai poder ver duas bandas instrumentais muito boas e vai poder me ver não só fazendo a locução, como também dando a minha palhinha na bateria. Então, a gente vai mandar a última aí, o Monograma, e a gente volta depois para dar tchau aí, né? Vamos Beleza. Lá, qual que vai ser? Meias trocadas, vamos lá. Yeah. fanfarra, que o resto se amarra. E eu já dei uma. Quebrou tudo aqui, galera. Quebraram tudo aqui, valeu. É, vamos, qual que é o perfil ganhador da promoção aí, por favor, Roberta? É. Beleza, então, vocês que tweetaram aí, é, Priscila, qual que é o perfil? Arroba Priscila? Priscila, underline, FDS. Ganhou aí a cortesia, o disco pro show de lançamento do Monograma. E também a Raíssa Galvão ganhou a cortesia lá pro show do Falsos Conerros, Noite Fora do Eixo, na obra de 3 de novembro, Falsos Conerros, Joseph Turton e Festa em Cois. Então, queria agradecer a todo mundo que veio aqui o Monograma e dar boa noite aí pra galera. Valeu, rapazinho. Valeu, boa noite. Valeu, valeu. Queria agradecer também aqui o Marcelo, que fez o vídeo hoje aqui, a Nana, que ficou nas fotos, o Nick, é, emprestou gentilmente o notebook dele pra Twitchcam, o Edu e o Sérgio ficaram na técnica aí, e a Roberta que ficou tweetando frenética aí. E valeu todo mundo, galera. Boa noite, obrigado pela audiência. Daqui 4 semanas a gente volta com mais Pegada de Pato. Muito obrigado, boa noite todo mundo. Valeu! Valeu! Valeu.